Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Você alguma vez procurou ajuda psicológica? O que você pensa quando alguém te diz que está fazendo terapia ou passa por atendimento psiquiátrico? Se você respondeu que não, ou sentiu ojeriza quando imaginou a possibilidade de se consultar com um psicólogo ou psiquiatra, você faz parte da fatia da população que possui preconceitos em relação à saúde mental. E sabe qual é o problema disso? Todos. Digo isso porque a depressão é uma das doenças que mais mata, e isso acontece justamente por causa de pessoas como você, que ridicularizam a procura por ajuda psicológica. Você que afirma que depressão é frescura. A depressão só mata pela falta de cuidado. Aqueles que não procuram ajuda psicológica e psiquiátrica combinada, pois é necessário na maioria dos casos. E o que acontece quando a pessoa não procura? Ela piora. Piora porque a doença não é só psicológica, ela também é física. Há uma fisiologia por trás que precisa de medicamentos, inclusive, para poder ter uma melhora. Além disso, há a terapia, que já foi comprovado que ajuda exponencialmente pessoas com depressão, especialmente a terapia cognitiva comportamental. Pode pesquisar, há estudos científicos que tratam dessa temática. E sabe por que você está colaborando com essas mortes? Porque você dissemina essa ideia de que depressão é frescura. Mas vou te livrar dessa culpa. Há também uma dificuldade em se lidar com situações complexas. Existe uma tendência das pessoas, de maneira geral, simplificarem o complexo até para gerar alívio para elas mesmas, porque o desconhecido ou o aparentemente inexplicável é desconfortável. Então, é o que acontece com tudo que gira em torno da saúde mental. Ela é complexa, não é uma ciência exata, embora haja sintomas comuns em casos semelhantes das mesmas doenças. Faz parte, mas a complexidade existe com as comorbidades e por aí vai. Então, coloca o governo no meio, porque esse assunto envolve também a política, além de toda essa complexidade. E por quê? Mexer nisso exige abrir mão de orgulhos, do poder e de privilégios. Digo isso porque o CVV é uma ação da sociedade civil cujo objetivo é a prevenção do suicídio, da mesma forma que o AA e diversos outros movimentos. E eu me pergunto, por que também sou muito questionadora? Por que questões sérias da saúde pública, causadoras de morte, como o alcoolismo e o suicídio, ou a saúde mental, de maneira geral, são negligenciadas pelo governo? Eu só consigo pensar no preconceito como resposta, mas se eu for mais a fundo, consigo enxergar a problemática do poder. É mais fácil eu prender a loucura entre quatro paredes, manicômios, por exemplo, do que deixá-la ser como é, na sua loucura de maneira incontrolável. É mais fácil conter, impor, exercer autoridade do que deixar livre e cuidar com acolhimento e livre de preconceitos. É mais fácil disseminar o preconceito e isolar o diferente. Sempre foi assim, mas isso precisa mudar. Fica a reflexão. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.